contigo em qualquer lugar que vá. Se se arrependeu de tudo que fez de errado, Deus ainda te perdoar. O barato é louco mesmo, aí só basta acreditar. Que a vida do crime não leva nada, o caminho da pedra se eleva só. É triste mesmo ver a molecada aqui crescer, e junto com eles, o oitão e a PT. Me deixa magoado, eu fico angustiado, truta só de pensar de quem se foram lado a lado. Chegavam comigo na infância, não tinha maldade, eu ficava de boa. Eu ficava só observando os moleques arrumando tretinha à toa. E quando cresceram viraram finado, quem apanhou não esquece o passado. Só Deus sabe quem é certo ou errado, corra pelo certo se não vira finado, vem. Vários irmãos por aqui já se foi, apertaram o dedo, não teve boi. A vida do crime não leva a nada, se liga maluco nessa estrada. Quero ver sua mãe, sua família feliz, seu filho poder te abraçar e sorrir. A vida é bela, mas com ela os espinhos. Força guerreiro, você não está sozinho. É triste de ver a família sofrer, de ver um parente na cova descer. Um adeus da mãe e do pai, o que aconteceu não esquece jamais. Foto na parede chama a atenção, lágrima que cai, dor no coração. Não tem alegria pra aquela senhora aqui no seu quarto, sozinha chora. Aperto no peito, vivendo o passado, lembrando do filho que agora é finado. Fico pensando, só imaginando o que se passa na mente dos mano. Então aniquilado, olho que brilha, moleque trepado, forma quadrilha. Olha você, tente entender, se Deus deu a vida, vamos viver, vem. Vários irmãos por aqui já se foi, apertaram o dedo, não teve boi. A vida do crime não te leva a nada, se liga maluco nessa estrada. Quero ver sua mãe, sua família feliz, seu filho poder te abraçar e sorrir. A vida é bela, mas com menos espinhos. Força guerreiro, as quebradas tá feia, só tiroteio. Sai da reta, quem tá no meio. Sangue que escorre pela calçada, vejo os malucão, bandidão na quebrada. Morte te chama, você abraça. Mãe sem um filho, a vida não é nada. Choro, velório, família de luto. Enterro, caixão pra coroa. Eu sei, maluco, o bagulho é louco. Dê um presente ao invés do desgosto. Faça feliz quem te deu a vida. Saia do crime, da vida bandida. Isso não vira, então preste atenção. Que a cena do louco só gera caixão. Pense agora, faça o futuro. Encontre uma luz, saia do escuro. Vários irmãos, por aqui já se foi. Apertaram o dedo neles, não teve boi. A vida do crime, a vida do crime não te leva a nada. O caminho das drogas, você leva só bala. Como eu queria ver a sua mãe, a sua família feliz. Aquele moleque correndo descalço no campo, seu filho, te abraçar e sorrir. A vida é bela, mas com ela os espinhos. Força guerreiro, você nunca estará sozinho. Vários irmãos, por aqui já se foi.